9805. Bom, no 643, informação, Charlie. 1643, boa noite, identifique, chegada Bonf, desde o 040. Ficou para o 40 na Bonf, vou no 643. Oi, Salvador, boa noite, o TAM 3170 passando o CA, Vitor 372, estabilizado a RNAV, dá 1-0. Machado, o trem? Machado, travado. 7, TAM 3170, avistado, pista livre, autorizado pouso, o vento é 180 graus, 7 nós, o ajuste é 1015, 10 no 5, cabeceira deslocada 90 metros. O TAM 3170, autorizado pouso. Sente autorizado pouso 190, deslocado os primeiros 90 metros da 190, o TAM 3170, 10195 no ajuste. Afirma. Corre TAM 3520, 102, prossegue estacionamento. Aguarde o instante, TAM 3520, eu vou ter o meu generalista da Gol que vai pro 013, assim que eu ver o parqueamento total da aeronave, você inicia o seu pushback, ok? Ok, aguardando a sua autorização, 3520. Afirma. Sete no quarto, quero aguardar. Não tenho certeza que ele não se solta. Aguardando. Tá 3170. Solo de Salvador. Agora aos 37. Vai livrar a direita. Vai ingressar na Alfa. Está previsto Alfa, Índia, Portal 02. Previsto Portal 02. Contudo, mantenha a posição antes da Taxway Juliette, ok? Gente, Alfa, Índia 02, vai manter a posição antes da Juliette 3170. Afirmo. Ok, observe o parqueamento total da aeronave da Gol no portão 3. Mandei com o pessoal de solo para que o senhor inicie o seu pushback. Assim que houver o parqueamento total da aeronave, a sua lateral aí, ok? Ok, vai iniciar só após o Gol, o TAM 3520. Afirma. Boa noite, 05, pronto para a cópia. Pronto para a cópia, 805. Chegou no 805, está autorizado a nível 330. Repito, Centro Recife autorizou a nível 330. Quando possível, após contato com o centro, será verificada a possibilidade de ascensão a níveis mais altos preteados pelo centro. Porém, no momento, autorizado 330 pela Apesul 10. A saída será PUCA, transição ZIPAR, com curva esquerda após a decolagem. Sistema 1-0, cabeceira deslocada 90 metros. A frequência do controle é 1-9.35, seu transponder é 5-1-5.6, gol no 805. Certo, autorizado ainda do 330, quando possível acima, Apesul 1-0, na PUCA, transição ZIPAR, curva esquerda, fora da 10, 90 metros de 10. Chaves, controle 1935 e 5156, ponto transponder, o gol no 805. Assim, o gol no 805. Salvador, pode ser o 158, ele só puxa o saco. Portugal, 158, puxe a prova de não. Puxa o saco para o USB, pode ser o 158. Então, 3520. Assista, 3520. É possível posicionar sua aeronave de tal forma a permitir que uma aeronave igual a sua, da sua companhia, ingresse no portão 02? Muito obrigado, então, 3520. Então, 3170. Prossiga. Com a anuência do colega da sua companhia, o TAN 3520, o senhor continua seu táxi e com segurança, observando o posicionamento do Alfa 320 igual a sua aeronave, o senhor ingressa na Índia para o portão 02, ok? Gente, o TAN 3120 está autorizado, então, com a anuência do companheiro aí, agradece, vai ingressar via Índia para o 02. Afirmo, TAN 3170. Obrigado! Alterna Recife, 3 horas de autonomia, 93 a bordo. Ciente, tem 3520, está autorizado o táxi, vem Índia, Alfa Charlie, até a fonte espera da posição 0. Tem 3520. Índia, Alfa Charlie, até a fonte espera da 0, 3520. localizador, voo no 643, já com a pista de... Bem, tio 643, chame torre 1862, boa noite. 1862, voo no 643. Voo no 606, boa noite, aguarde autorização para Marcel. Aguarde, poderia confirmar a partir do 00 a pista opera com maior restrição? 0030. 0030, obrigado. Ponto de espera pronto, tá 3520. Mantenha um ponto de espera. Mantenha. Torre Salvador, uma boa noite, voo no 643, para cruzar da Serra, da Sol, até mais para lá. Gente, voo no 643, avistado, pista livre, autorizado pouso, vento é 1,970 graus, 9 nós, com a gente é 1015, no 0, no 5, e a cabeça está deslocada 90 metros, voo no 643, repito, autorizado pouso. Gente, livre pouso, gente deslocamento, e com 1015 ajustes, 643. Corre gol 1805 para o pushback, acionamento no medo. Eu tenho uma aeronave da TAP, um Alfa 330, que vai iniciar o táxi. Eu vou aguardar um instante, ok? Afirmativo, não se escuta. Alinho mantém 3520. É possível 158, ele está perto. Portugal 158, your taxi approved from the Avon by taxiway Juliet, Alpha Charlie, and to hold the point of the runway 10. Portugal 158. Taxiway Juliet, Alpha Charlie, holding point runway 10, Portugal 158. Of course. Voo no 643 no solo de Salvador, agora aos 48, livre à direita, faça táxi via Alfa, faça táxi lento via Alfa e mantenha a posição antes da táxi Juliette, está previsto portão 09. Gente, okay, táxi lento, Alfa, mantenha antes da Juliette, voo no 643, aguardando a nossa. afirmativo, bem-vindo a Salvador. Muito obrigado. Chá 3520, autorizada a decolagem, vento no 8 0 graus, 9 nós. Eu decolagem, chá 3520. Quando a passagem do TAP pode iniciar o voo 905? Pode, senhor comandante. Obrigado, senhor. Chan 3520, decola de Salvador aos 50, sob o controle de Salvador, 199-2935, faça um bom voo, Chan 3520. 19935, boa noite, 3520. Boa noite. Salvador, boa noite, tá 3520. 606, prossiga. Voo 606, está autorizado nível 350 para Maceió, pela Atlantic 58, prevista saída Puca, transição Aracaju, com curva à esquerda após a decolagem. Pista em uso é 190, a frequência do controle de Salvador é 119.35, o transponder é 5161, cabeceira deslocada 90 metros. Voo 606. Maceió, a polícia 58, nível 350. Puca Aracaju, decolada 10, curva esquerda, 119.35 ao controle, aciona 5161, 190 metros, voo no 606. Afirmo. Portugal 158, clear to line up and take off. Wind 220 degrees, 08 knot, Canadian 1015. Canadian 1015, clear for takeoff, runway 10 and Portugal 158. Para o táxi, o gol 1805, tem 124 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, alterna Fortaleza. Repita, por favor, a alternativa é Fortaleza e... 2 horas e 40 de autonomia. Bom, POB? POB é de 1-2-4. Sim. Vicente, muito obrigado pela informação. Gol 1805, está autorizado o táxi, parte principal, táxi Juliette Alfa Charlie até o ponto de espera da pista 1-0. Gol 1805. Parte Juliette Alfa Charlie, chama lá no ponto de espera, gol 1805. Afirmo. Estão 3520, chame Recife 1-2685, Alterna 2545, boa noite. Boa noite, 2085. Após o Google no 643, pode prosseguir. Pode, José, porta 9. Até o 9, boa noite. Portugal 158 airborne at 55, now contact Salvador approach control, frequency 119.35. Jingo 119.35, Portugal 158, boa noite. Boa noite. Salvador 19, Portugal 158, 1500 is climbing on Boca departure. Portugal, boa noite, 158. Radar contact, climbing to level 350 to book a departure. Portugal, 158, climbing to level 350 to book a departure. Bono 7 no 4, pronto para a cópia. Prossiga, Bono 7 no 4. Bono 7 no 4, está autorizado nível 230 para Aracaju pela Golf 677. Fará saída Pucca, transição Aracaju, com curva à esquerda após a decolagem. Pista em uso é 1-0, frequência do controle de Salvador é 119.35. Seu transponder é o 51624, Gol no 7 no 4. Gente, autorizado Aracaju, nível de voo 230 via Golf 677. Decolagem da 1-0 com curva esquerda, saída Pucca, transição Aracaju, controle 109.35 e o transponder 5164. 1-7 no 4. Afirmo, gol 1-7 no 4. 1-805, está autorizada a decolagem, vento 1-8 graus, 1-09, gol 1-805. Vista decolagem, gol 1-8-0. No 896, pronto para a cópia? Afirmo, no 896. Gol no 896, está autorizado 370 para João Pessoa, pela Upper Whisk 58. Prevista saída Pucca, transição Aracaju, com curva esquerda após a decolagem. Pista em uso é 1-0, a frequência do controle Salvador, 119.35. Seu transponder é o 5163, cabeceira deslocada 90 metros, gol no 896. Gente, autorizado, João Pessoa, nível 370, saída Pucca, transição Aracaju. Eu vi o Opera 58, e uso no zero da escola, curva esquerda, controle Salvador 1935, transponder 5163, 590 metros, gol 1896. Transponder 5163, confere? Confere, 5163. Ok, cotejamento correto, chame para o pushback. Chamará para o pushback, 1896. Gol 1805, decola de Salvador agora aos 58, chame o controle em 119.35, bom voo, gol 1805. Controle 1935, boa noite, grato, gol 1805. Boa noite, comandante. Salvador, boa noite, gol 1805. 805, boa noite, o contato radar, vocês mantêm a 330, saída Pucca. Para o 330 na Pucca, 1805. Portugal 158, fly now Zipa position. Portugal 158 for present direct to Zipar. Obrigado. Roger, and call Recife Center, 126-85. Boa noite. Center now 126-85, Portugal 158, boa noite. Chama Recife, 2685, boa noite. 2685, boa noite.